É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. DJ Wellington Franjinha. Todo mundo já sabe que eu vou entrar, né? Pois é, gente. Dia primeiro. Feliz ano novo a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Renovando esse contrato. Juntinho com a nossa Luciosa. Muito obrigado a todos que estavam no Réveillon, na Via Show. E também algumas pessoas que estavam lá em Primavera. Ontem foi, na verdade, duas apresentações da nossa carroça. Estamos aqui no Casota, confraternizando, bebê morando. Muita gente que não estava acostumado a vir aqui no Casota. E em 2019 estava por aí. Tem gente nova aqui, né? Tem gente que está aqui no dia 1. Porque isso já é uma tradição aqui no Casota, que acontece dia 1 de janeiro, no ano que já está começando, no ano redondo de uma nova década. Felicidades, que Papai do Céu derrame muitas bênçãos em você. Que vocês, claro, tenham aprendido todas as lições em 2019. Que sirva para que 2020 você esteja firme e forte, mais preparado do que nunca. Feliz ano novo. Quem agradece é seu amigo de vocês, Wellington Franjinha. Vamos tocar aqui as marcantes para a gente relembrar essa hora. Principalmente quando a gente chegava aqui no Casota, a gente escutava as outras aparelhagens tocar. E depois eu ia lá para a quadra do seu Zé, ficava até de manhã tocando, moleque. Então vamos embora, vamos começar com essa aqui. Franjinha já entrou em campo. Bora, Casota! Wellington Franjinha comandando. Gravando tudo a sequência aí, nosso amigo Lúcio Cedês, Lúcio Campos. Feliz ano novo, Lúcio. Empresário Guilherme Agla também tá por aqui. Um abraço do Franjinha, valeu. Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Obrigado, Josias. Obrigado, Toninho. E a gente assume a partir de agora. Vamos embora. Abraçando a galera. A paz da minha galera da produção também, tomando todas. Meu amigo Papagaio tá por aqui. DJ 70 também. Um abraço, meu irmão. Cícero Lance, feliz ano novo pra você. Barulho do Japonesinha também por aqui. Ô, Glória. Equipe Carroça é festa, feliz ano novo. Amigo Careca, nossa morena Luciosa também. Tá por aqui, Sônia Boa. Aniversário dela, alô Clevinho. E o Shake na área. Querida Carla Vânia também tá na área por aqui. A Rica, o amigo Negão, o homem da Quinta do Morgado. E a Clau, ela sempre de vermelho. Equipe, olha a barba! Vem aqui pra ser bom! Meu amigo, ouve o polêmico! Tá no setor! Amor, Renato do Tacacado, Renato! Tá lembrando de velhos tempos da quadra do seu Zé! Chorar, o Rogério da Pedreira! Dar amor, paixão não vem assim! Não vem, que eu não vou mais te dar meu carinho. Vamos embora, alô Charlie da Pedreira. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Meu parceiro Silva da Marambaia, renovando o contrato também, feliz ano novo. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Lúcio CDs, gravando tudo. Sonho acordada, pensando essa sequência aí, o Dieguinho foi a loucura lá em primavera. Não brinque mais com os meus. Amigo Fainer, ele é patroa, tá por aqui. Feliz ano novo a vocês. E aí, patroa, tudo bem? Tá pai d'égua? Agora sim, um sorrisinho. Dia e noite eu penso em você. Robert e a patroa também, tudo de pai Sandu. Mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Sou grande amor. Galera do grupo RBA, meu Deus do céu. O homem do ar-condicionado. A minha sala só vivia bronqueado, ar-condicionado, mas era tudo chave. Essa música do nosso parceiro aí lá, da RBA, lembra? É, pois é, calma. A Jumega Stop também. Tamo por aqui no Casolta. Muito obrigado, renovando o contrato também com a Luciosa, valeu! A primeira do ano, pode dizer, eu tava no Casolta, na Dona da Noite. Ou não, ou sim. Espero por você, volte pra mim. Sem você vou sofrer. Meu corpo sente a falta de você. Ou não, ou sim. Espero que você. Amigo Negão, motora lá de primavera. Sem você, tá por aqui. Veio curtir um Casota. E mais tarde é de volta pra lá. Você tem que entender. Mas eu decidi, vamos voltar, amor. Selo louro da equipe Olha a Barba. Tá por aqui, sai de boa. Onde falou, amor, quero novidades em 2020. Então pronto. Ainda vem mais. Me diz como vou viver se te deixar. Bora, papagaio! Charlie dos Fanáticos também é patroa, tá por aqui. A galera aqui no Fundão também. Um abraço, alô Atila. O nosso velho aguarda 30 anos nas noites para esse Banda Sabor de Mel. E aí, Ira? Simplesmente. Bora curtir a festa, bora? Uma doçura. Ou não, ou sim. Seria do Toninho e Josias com o Maluquinho. Espero. Ou aqui atrás da carroça. Volte pra mim. Sem você vou sofrer. Meu corpo sente a falta de você. Ou não, ou sim. Espero que você confie em mim. Sem você, não sei viver. Mas não tem jeito. Mas NASA, estou por ali, Ednelson. Essa que você pediu aí, ó. Empresário VV Produções também, sua primeira dama, Vitória. Alô, Rai Costa, feliz ano novo. Oficina Rai Costa aqui. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Ele é patrão. Seu jeito de me, cadê o Rai, hein? Amar me faz enlouquecer. Aqui, tá no setor. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Luxuosa, luxuosa. Ao mundo inteiro vou dizer que o nosso amor. Essas músicas tem gente agoniado pra dançar. Meu amor, te amo tanto. Você nasceu pra mim. Meu é cinco coelho. I love you. Sou das coelhetes. Meu amor, te amo tanto. Você nasceu pra mim. Meu é cinco coelho. Tuca também, um abraço pra você. Bom dia, Rafael, um abraço. Repete o não aí no deck da piscina. Bom dia, Rafael, do Nova Dimensão. Muito obrigado, valeu, daqui a pouquinho tem nova, né? Até 5 da manhã, porra. Pode crer, vamos embora. Vamos detonando, Brasília vai tocando. E você vai lembrando. O amor escolheu. Do luxuoso de amor. vocês. Sucesso, meu irmão. Bora, Clavinho. Até te encontrar. Morena Luxuosa. Meu primeiro amor. E aí, Pri, bora, Pri. Você me Caceteiro. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Já primeiro, se não tocar essa sequência aqui no Casota, né? Dia 1 de janeiro, moleque. Rodrigo, Sidney, o Denilson também. A seis, a galera de Benevides. Muito obrigado, feliz ano novo pra vocês. Muito obrigado, tá juntinho com a carroça. Alô, Blau, Bona Zeca, família CIA. O que será da minha vida? Se não te ama, não provar seus beijos, não dá. Diga por que você partiu na madrugada, no fim da tarde. Saudade bate, por que maltrata? Te digo, vou falar das coisas uma a uma, uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam. Vânia Santos, a melhor designer do Pará. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. Fala, Tiaguinho! Tiaguinho, vai loucura. Meu amigo Tiaguinho, Sobitel também, tá por aqui. Um abraço, meu irmão. Vai relembrando, relembrando. Banda. É só pra relembrar. Animais. A marca do Belo de no Brasil. No Brasil. Galera, dá uma Maitá, moleque. Galera, não faz raiva, como é que é? Eu acordei pensando em te falar. Alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. Das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mais puro e verdadeiro que uma flor. Você não sai da minha mente. Os velha guarda da pedreira estão todos aqui, muito obrigado. Feliz ano novo, é Casota. É a luxuosa dona da noite comandando. Um abraço a galera da Supercombi. Alô Silvio, alô Silvino. Feliz ano novo, meus amigos. Que 2020 seja o ano de vocês. Que Deus lhe cubra de muitas bênçãos. Toda a família Kombi da saudade. Tem maior respeito pela sua família. Eu sou da época do Silvio Som. Valeu, Silvio, valeu, Silvio. Em várias cartas rabiscadas com palavras de amor. DJ Wellington Franjinha, o DJ que você respeita. Vamos lá, lembrando, bora lembrar, meu irmão, bora lembrar. E a galera vai dançando, vai lembrando. Alô, Sabine dos Humildes, esse tem moral aqui. Assim, foi tão de repente, tudo aconteceu. Eu não sei explicar, e não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Essas músicas aí, o Charles da Pedreira chegava aqui no Casota por volta de 18 horas. Saía só com a última música. A Mídia de 15. Um abraço a você. Diz aí, Charles. Na época. Toda noite vira sonho, só vejo. Na época da lua. Era? Já era? Há muito tempo então. Dá pra pular, né? Eu ando por aí. E o empresário Guilherme. Bora, Agla, sai do zap. Imagino você, onde você está. Bora, simbora, senhor. Meu amigo Zine da Pedreira também tá por aqui. Um grande abraço a você, alô Zine da Pedreira, meu irmão. Bora, simbora. Andeu! Andeu Branca também do Ajax, lá do Barreiro. Olha a galera do Ajax aí, considerado do Franginha. Velhos tempos de Davison. E a galera do bar da diretoria. Só fica de vez em quando, esse amor de contrabando eu quero te ter. Esse amor de contrabando, só fica de vez em quando eu quero Cristina também por ali. Feliz ano novo pra você, hein, Nádia? Tá por ali, Juntinho Cairá. Tá no circuito. O ar lindo, lindo, lindo, lindo. Você vem me procurando. Solto da Grenes. Tá por aqui também. Cada vez que quer voltar. É como se o no calor da minha cama. Você jura que me ama e me pede pra ficar. Também patrocínio Rodrigo e o Denilson. Um abraço a vocês. Olha, gente, só uma sequência aí pra você lembrar da época. Não, o Patrício já falou. Banda Rister. Banda Rister. Um tremor de sucesso. Lembra disso? Lembra disso? Vai! Lúcio CDs. Nossa amiga, o Cia da minha irmã, do DJ Açaiagui. Alô, Atila. Banda MP7, feita pra você. Pop que é pop, é super pop. Pop que é pop, é super pop. Pop que é pop, é super pop. Pop que é pop, é super pop. Ei, você, não pare de dançar. Sinta a pressão do seu coração. É o Águia de Fogo, super pop, arrasta povo do Pará. Pará, Pará, Pará. A festa é boa. Amigo Direi, rei da Cerola. Um abraço pra você. Alô, Xingue. Como é que é, garoto? A festa é boa. O Hulk tá por ali também, que me cai na brecha. Fogo, super pop, Águia de Fogo, super pop, enlouquecendo. Daqui a pouquinho fecha a sequência, hein, gente? Vem me tralhando, soltando fogo. Meu gerente do Grill Mix, alô, João! Arrasta fogo, super pop, pega de pau. Tá coçadinho já, João. Enlouquecendo, envolvendo a multidão. Com o voo do águia, a galera agita. E o super pop envolvendo a multidão. Woo! cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Um abraço nosso amigo empresário, baby. Sua primeira dama, Leila. Tá por aqui, um grande abraço do Brasília, valeu. E de novo. Mas rapaz, eu deixei esse homem lá em casa. O que, que ele tá fazendo aqui? Vai levar é porrada. Vai já, rapaz. E a galera fala assim, ó. Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Olha o coração, maestro! Olha o coração, maestro! Também, na muralista de boa. Esqueci do meninão, hein? E aí, Silva? Qual é a parada? Muralista do novo. E as sinceras também do Providência. A Rosa Souza. Vamos a Souza também, Renata Souza. Renato, pô. Meu Deus do céu, dobra aqui. Já já as 10 melhores. Já já. Chegou o guardião. Daqui a pouquinho, vou tocar. Calma, maestro, calma, maestro. Vai pensando a sequência, vai pensando a sequência. Bora, bora lembrar, pra lembrar, pra lembrar, pra lembrar. Ok, let's do it. Agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Ed Nelson. Sou na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro no Jurunas, pra ver se tá focando no seu setor. De lá e mesmo para a terra firme, porque eu sou Príncipe Negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá. Som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da cremação. Ver o Edice e Ediaço, meu irmão. DJ Edice e Edielson. Som da galera que agora vai detonar. Galera da 7 de Benevides. DJ Paulinho 70 também. Tá por aqui. Bora fumaça, Bandeira. Edielson, sou na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro. Lá vem as 10 melhores, galera. Aqui você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Agora, agora você vai curtir. Você vai curtir. As 10 melhores da saudade aqui na Luxuosa. Detona aí, DJ Franjinha. Para ver o décimo lugar. Décimo lugar. Não chore se eu não fui bom pra você. Juro que foi sem querer. De nego, saudade dos talibãs. Eu não queria. Décimo lugar vai pro meu amigo Renato do Tacacá do Renato. Perdoa. Alô, Lobão. Esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Décimo lugar. Esqueça tudo que aconteceu. Você é minha, eu sou teu. você não pode negar. Não pode, tudo terminar assim, pois você deixou marcas em mim que eu não vou conseguir apagar. Por isso chega de esperar, já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você... Ah, Silva da Marumbaia, se já tomou sua pílula azul de hoje? Vida, calma, Silva. A Pri tá na área. Um abração, nosso amigo Denilson Lima, Rodrigo Camilo Casal. Por aqui, sai boa. Maxi Mix. Olha o frango. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar? Pareceu o Careca Céu. Se fosse me abandonar. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Feliz ano novo, Henrique! A Mônica, sempre por aqui, né? Antigamente aqui, vindo, cumprimentava os DJs. Pois é, ano novo, já estão mudando. Genival também, o rei das frutas do Juruna, bora perito do comércio! Empresário Alânia, a galera do time do Sal, tá por aqui também, nos agradecendo com sua presença. Vamos embora! Minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. No lugar, no meu lugar aí, negão. Novamente você me deixou sem dizer nada. Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer. Sting, o parceiro da Marina, B&B, hoje tomando todas na carroça. Olha, Henrique, bora ver a próxima festa dele do ano. O que eu quero, quando ele vem, é apenas viver com você. Mas você se foi, sem nada me dizer. Sempre esquecido assim. Grande César já articulando, fazendo corpo a corpo. Tá por aqui, Sally Boa. Logo, pois o amanhã pode ser muito tarde. Os tops da carroça. Se a saudade que eu sinto, meu bem. Curral do Luxuoso de El, muitas novidades. As novas camisas, Tonés, Lex, para a mulherada, viu? Apoio Falcão, o Luxuoso tá por aqui, já a vinheta dele, fechadinho, com o Curral. O Diel e o Açaí do Zeca, égua muito cheia. Falcão 2 Silva. Você tava aqui do ladinho e já sumiu. Mas você se foi, sem nada me dizer. Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde. E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde. E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer. Oitavo lugar. Brincando de ser. esconder. Equipe Roma Show, tá por aqui, muito obrigado, valeu. Tá aqui no circuito e a gente detonando, muita saudade. Aquela esperança que ela tem no olhar. Do Wellington Franzinha comandando. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Alô, Robert! Como é que é? A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Não posso esquecer meu amigo Júnior da Vila da Barca. Tá por aqui, meu considerado. Velha guarda. Velhos tempos de cobra só. Lá da Vila. Ainda é tão moça. Júnior da Vila, meu irmão. Homem da emoção. Amigo Manel também. Você pode cantar. Ele que é lá da Marina, rapaz. Tá tomando toda a história. Alô, Manel. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar, vive no espaço, ou ficar presa no chão, sempre só. Dieguinho do Aço, do Vero Peso, tá por aqui também. A gente detonando as 10 melhores da saudade, aqui com o Guardião. Vamos embora, casota! Lúcio Campos vai gravando tudo! Solte a menina que ainda existe em você. O ídolo sobe aparecer. Sorria pra vida e recomece a viver. Você pode. Chuchu, cadê teu pai, Chuchu? Como ele? Pela sumida. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar, livre no espaço, ou ficar presa no chão. Solto da Grenes, sempre tá por aqui, só de boa. Sempre toca a minha música aí, franjinha. Tá aí, solto. Tá aí, solto. Sétimo lugar. Querida Babalu, calma, solto. Não é patroa, não é primeira dama essa? Quantas vezes pedi, ah, tem que falar o nome, né? Você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Rica e sua comitiva da dona da noite. Até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com a Rica que estava Nova Timboteu, a primavera nas fronteiras, né? Não quero. Tá com seu novo visual. Só lembrar, fico com ela aqui. Ela deixou alinhado o capu. Capu do carro. Arlindo Cruz. Lindo, lindo, lindo. De mim. Fico com raiva de mim. Pedrinho e a Nete também. Feliz ano novo. Alô, Nete. Alô, Pedrão. Minhas nasas. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava. Venha pintar o seu carro na oficina de luxo. Oficina Rai Costa. A melhor de Belém. Já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você. Só lembrar, fico com os máximos da saudade. Também por aqui um grande abraço. Fico com raiva de mim. Jorginho da Martinha, feliz ano novo, cadê a dona Simone? Grande Jorginho, tá na área. Vamos embora. sexto lugar. Luxuosa. Amigo João, gerente do Grill Mix, tá ali com a sua esposa, muito obrigado, valeu. Quando o negócio é bom, começa logo pela gerência. Aí depois, o proprietário quer os resultados. É por isso que o Grill Mix é o melhor point, na verdade, não posso nem dizer, de Belém, da região metropolitana. Parabéns, Rafael. Parabéns, João. É nóis. Eu posso ver você em tudo que eu olhar. No céu azul, no sol, na terra e no mar. Maxwell, bora ver. Se posso ter você em minha ilusão, eu tenho mesmo, é muito amor no coração. Você, garoto, o homem do frango tá por aqui. Já estou cansado de esperar amor, compreensão. Depois das 10 melhores, vou fazer uma sequência de flash brega, viu? Te liga, Guilherme. Que tenha um coração que seja como o meu, sozinho. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar. E me ofereça o colo na hora de dormir. Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira o meu amor. Prometo me entregar todinho. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor. Empresário Guilherme e Agla, o casal luxuoso do baile. Que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de dormir. Aqui você vai passando de carroça e revivendo bons momentos. Empresário Baby, também sua primeira dama, Leila, Dom Fabio. famosos, né? Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira o meu amor. Para o Ito, primeira visita do ano, dia 1º de janeiro. É só vou anotar na minha agenda. Alguém é quem eu amo. Quem será que quis vir? Que não me deixe triste. Que tenha muito amor pra dar. Franzinha falou, Franzinha queria ficar na terra. Que me dê muita força. E me ofereça ao colo na hora de. Quarto lugar. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? O tempo já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Não, não, não, não, não, não, não. Que culpa tenho eu de você ser assim, tão ruim? Querida Camila das Megas Tops, a mulher da Mário Covas. Até os carinhos seus. Alô, Cícero! Que você prometeu, eu esperei, você não me deu. Cícero Lanches, o lanche luxuoso da pedreira. Vai acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Meninão, esse é carroceiro 100%. Se foi você quem lutou pra acabar, que culpa tenho eu? Que culpa? Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Terceiro lugar. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Oficina Rai Costa, lá sua pintura é um luxo. Que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você. Como é que tá aí o House Mix, Pantera? Dá um gritinho que eu quero ver. Se você me quiser. O Salisson, cadê o Salisson? Se você me quiser. Se você me quiser. Grande Salisson, feliz ano novo pra você. Carreira solo hoje. Cadê Fabrício? Cadê Fabrício? Feliz ano novo, mulher. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Gutenberg, restaurante Chapagril. Abraço toda a comitiva, valeu! Se você me quiser. Se você me quiser. Gerra Rafael do Nova. Se você me... Amigo particular do Franzina, valeu. Se você me quiser. Escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. Apareceu Ana Maria, empresária do Pintos Lanche. Feliz ano novo, mulher. Se você me quiser ir comigo. Carreira solo. Manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. O Adilson da Unimed. Tá por aqui. Se você me quiser. CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. O sol já vai sumindo, sem calor. O mar vai refletindo sua cor. E eu sozinho vou. Você se foi, meu. Olha só, nossa querida empresária Amélia. E se alguém... A mulher que teve mais lucro no ano de 2019 por mais de 1 bilhão. O dia terminando. Parabéns pra você, feliz ano novo, Amélia. É por isso o dia em que, cantando, que você chega aqui na carroça. Você chegou. Como é que você fala, Amélia? Diz. E eu sou rica. Eu sou rica! Meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Acabou que ele é primeiro lugar, hein, galera? E eu sozinho vou. Após as 10 melhores, última sequência de Flash Brega. Vamos lá! E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Primeiro lugar. Sonhei num lindo jardim. Sonhei que estavas perto de mim. Quando acordei e não te vi, chorei. Larará, larará, larará, larará. E nesta noite então de solidão, eu quero dormir, quero sonhar. No meu sonho então, eu quero te beijar. Beijar-te, amor, teu corpo abraçar, sentir o calor do teu corpo a vibrar. Me digam então, que fiz eu de mal pra meu sonho não ser real? Larará, larará, larará. Luxuosa Carroça da Saudade. Vevé Produções. Feliz ano novo, moleque. Deixa. Velhos tempos, hein? Teu corpo. Feliz ano novo também, o seu papai Raimundão. Tá no lance Estrela do Norte. Calor. E aí, sou. Do teu corpo. Ao comando aí do nosso amigo Vevé. As gatas tops. Me digam então. Daqui a pouquinho vai todo mundo pro bar dele, lá na Estrela. Que fiz eu de mal. Alô, Rai. Pra meu sonho não ser real, larará, larará, larará, larará, larará. Agora a sua saudade é de luxo. E é de luxo! Sequência de flash brega prometida pela Franzina, lá vem! Pra galera dançar! Teria, como é que é? Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação. Aloísio, limpeza só na manha da aranha. Mas você também. Aloísio, limpeza. Outra hora pra poder se enterrar. Ele chegou, Aloísio, o top DJ luxuoso. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade. Dia do Falcão, hein, rapaz? Eu também não fui me. Música dele, cadê ele? Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora. Sozinho do Souza também. Grande abraço pra você. E seu GPS. Alô, Carlinhos. Ensina do Carlinhos. Ele é patroa, feliz ano novo. Cadê B1, hein? Tá, não veio? Tá na área? Cadê o Ábio? Se essa porra, porém, fosse de manhã. Pois é, tem que ser o quarteiro. Seria esse ato de piedade cristã. Não fica tudo incorreto. Do horário, eu também não fui me divertir no velório. Alô, Ábio! Tá. Alô, Bia 1! Feliz ano novo pra vocês, tá bom? Outra hora pra poder se der. Casal maravilhoso desde o Davi Som. Também podia marcar. E acompanharam também no Tupinambá. Outra. Estão aqui na carroça há 5 anos já. Tá pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também. Saudade transbordando aqui no Casota. Outra hora. E você vai dançando. Data, e a música da Rica. Pois é, louro. Essa música que surgiu você. Se liga. Vai, vai. Quero te dizer o quanto estou apaixonada. E desta. Calma, tu tá de vermelho. Enganada. E quero sempre estar com você. Eu quero viver te amando. Boneco da Maresia, professora Águida. Tamo aqui também. Teus abraços e teus beijos. Dizer que sempre quero te amar. Canta, Rica. Canta bem alto, Rica. Eu não quero te perder por nada desse mundo. O quê? Mesmo vivendo esse amor vagabundo, mas quero sempre estar com você. A música da Ana Maria também. Podem me dizer mil vezes que eu estou errada, mas para mim já não importa nada. É com você que eu quero viver. Jorginhos, Jorginho da Pedreira, Jorginho da Matinha, alô dona Simone, feliz ano novo pra vocês. É da do trio Pai Dela. Dizer que sempre quero te amar. Eu não quero te perder por nada desse mundo, mesmo vivendo esse amor vagabundo, mas quero sempre estar com você. Podem me dizer mil vezes que eu estou errada, mas é tua música, Amélia. Mas para mim já não importa nada. É com você que eu quero viver. Os tops da carroça aqui, Robert. Vem, amor, vem correndo para mim. Uma rosa em teu jardim, eu quero ser. Vem, amor, vem correndo para mim. Tem gente que adora essa música. Pois é, bora negão. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei, e até meu modo de vida eu modifiquei. Nosso amigo Átila, e recebi de o homem dos Panetones da Village, que por sinal recordes de venda. Panetones da Village vai até maio, viu gente? Ainda tem no supermercado Líder, nosso representante maior, o Átila, da região norte, liderou nas vendas. Parabéns, Átila, é isso aí. Se trabalha assim, o melhor panetone é Village, sem dúvida nenhuma. Parabéns, Átila! Que não vou procurar mais você, minha vida se modificou. Os pistoleiros da Vileta na época. Não preciso mais de você. Agora tocando. Adeus, adeus, meu antigo amor. Deixa eu ver se dá tira a vinheta aqui. Me esqueceu. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Os pistoleiros da Vileta. E recebi de você. Nosso amigo Quaresma do Manex. Tá por aqui, bora Quaresma. Feliz ano novo, meu irmão. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei, que me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus. Saudade, calor, Suaza! E a gente vai detonando a carroça da saudade. Hoje eu vou sair. Essa música tem o endereço certo. Já até sei de quem é. Pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Mas a única coisa que eu falo, na verdade, é minha frase. Eu não falo nada, Deus tá vendo. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar o professora Águida, boneco da Maresia, feliz ano novo. Cair, casal é 10. Tudo que eu planejei deu errado, ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será que todas são? Apaixonei